encontre nas redes sociais, Facebook e Instagram. Rádio Aconchego. Bom dia! Você, a partir de agora, está conectado com a Rádio Aconchego, o melhor da música, todas as quintas-feiras, das 11 às 12 horas. E hoje, em especial, você vai curtir o Axé da Bahia, o início, o histórico, as músicas, as bandas. Você vai ficar por dentro. Você sabe, tudo isso você curte na nossa Rádio Aconchego. E, se tratando de energia, você vai procurar dar um abraço na pessoa querida. Procure dar um abraço nos seus amigos, procure dar um abraço em quem você ama. Passe energia para esse pessoal. O abraço, dentro dele existe uma série de energias positivas que vai levantar você para curtir a nossa rádio e curtir o seu dia. E no nosso programa você curte o melhor da música. Você sabe, FM 88.1, FM local ou pela internet. Entrando no nosso blog, você nos conhece melhor. Pesquisa, pede alguma coisa através do telefone 3127-2562. 3127-2562. Rádio Aconchego. E o nosso tema da Rádio Aconchego hoje é o Axé Music. O Axé Mil, nós sabemos que esse ritmo teve início na Bahia pelos anos 80. O Brasil é conhecido pela mistura de cores, de gastronomia, de música, de religião, e nós não podemos deixar de frisar que esse tipo de música, esse tipo de ritmo, o Axé, ele é originário da Bahia, mas que veio da África com os escravos na época. E esse nome vem de uma língua conhecida como Yorubá, que significa energia, poder de força, coisas perfeitas, coisas com boa energia. Tudo isso está ligado à religião da Umbanda também, do Candomblé, que é usado como uma saudação religiosa, que significa energia positiva e representa a energia do Axé. O Axé também pode ser usado para desejar felicidade. Então, toda vez que você encontrar uma pessoa amiga, você pode dizer Axé. Não é isso, Rafa? É isso aí, Cidinho. Então, hoje falando do Axé, um ritmo que às vezes sofre um certo preconceito, né, por estar ligado à ideia de uma música de massas e tudo, mas que traz uma energia massa, né? E a gente vai estar trazendo... Se preparou um apanhado de uns axézão dos anos 80 também, né? Que tu até... Pra recordar, pra entender o começo desse processo todo, né? Então, e até tava comentando que semana passada o rock dos anos 80 e agora os axé que também teve essa força nessa época. Então, explica um pouco mais pra gente, como fala um pouco como se deu esse início, né? Na verdade, o jornalista Agamenon Brito, ele que juntou as coisas e colocou Axé Music. Porque o axé, ele já é originário da África e veio com os escravos para o Brasil. E aqui o nosso jornalista Agamenon Brito, ele transformou, ele colocou uma palavrinha music para poder descrever essa maravilhosa forma de música que existe na Bahia, que nos anos 80 iniciou. E o grande momento daquele foi com o início de tudo, foi o surgimento de Luiz Caldas, trazendo toda uma modificação estrutural e começando a tocar nos trios elétricos. Isso teve um crescimento muito grande. Rapidamente o Brasil tomou conta disso, concorda, rapaz? Concordo, concordo mesmo. Então, a gente lança, logo a programa, as primeiras músicas. Nós vamos lançar as primeiras músicas para que você comece a curtir e dançar em casa e sentir-se muito bem, sabendo que a Rádio Aconchego faz o melhor para você. Vamos enrolar para você com Luiz Caldas, para a gente recordar Haja Amor. Eita, Cidinho, então eu queria contar uma história, então, que é bem interessante. Que é a primeira vez que eu escutei essa música, que é uma música bem antiga, né? Exatamente. Mas a primeira vez que eu escutei essa música, acho que faz uns três anos. E foi num barzinho lá em Olinda. Eu tava dentro do barzinho, era um barzinho grande assim, que tinha alguns ambientes lá na Olinda Antiga. Aí eu saí do barzinho, tava do lado de fora, bebendo, conversando. E aí eu fui entrar de novo e de repente eu escutei uma música assim que tava dando empolgação. E quando eu olhei ao redor no barzinho, parecia uma cena de filme assim. Tava todo mundo com um sorriso na cara, dançando muito pra um lado bom. E pro outro, assim, e eu fui andando e reparando isso. E parecia mesmo assim, como se fosse um filme, assim, pra todo lugar que eu olhava, as pessoas estavam exageradamente felizes. E a música combinando perfeitamente com isso. E aí era essa música de Luiz Caldas, É a energia que ela traz, ela levanta você. Você pode estar até triste quando você escuta esse tipo de música. A mensagem é muito boa e a música é boa. Mas vamos rolar pra gente curtir. Massa, vou dar o play então. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor, haja amor. Fazer zum zum na cama e gemer sem sentir dor. Haja amor, haja amor. Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador. Haja amor, haja amor. Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador. Haja amor, haja amor. Haja amor pra plantar. Haja amor pra sorrir. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor, haja amor. Fazer zum zum na cama e gemer sem sentir dor. Haja amor, haja amor. Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador. Haja amor, haja amor. Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador. Haja amor, haja amor. Haja amor pra crescer. Haja amor pra subir. Haja amor pra vencer. Haja amor, seja flor. Queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor, haja amor. Fazer zum zum na cama e gemer sem sentir dor. Haja amor, haja amor. Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador. Haja amor, haja amor. Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador. Haja amor, haja amor. Haja amor. Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua flor. Haja amor, haja amor. Fazer zum zum na cama e gemer sem sentir dor. Haja amor, haja amor. Na colmeia dos teus sonhos quero ser teu cantador. Haja amor, haja amor. Pois batuqueiro é batuqueiro e cantador é cantador. Haja amor, haja amor. Poder te dar uma picada e sentir o teu sabor. Haja amor, haja amor. vida numa só alegria, eternos Dodô e Osmar. Na Avenida 7, na Paz eu sou Tiete, na Barra o farol a brilhar. Carnaval na Bahia, oitava maravilha, nunca irei te deixar, meu amor. Você está curtindo conosco o Axé da Bahia, Banda Mel, Banda Reflexo, através da 88.1 FM local ou pela internet em todo o planeta, Rádio Aconchego. Você curte, você tem o prazer de relembrar as melhores músicas, de dançar aqueles ritmos maravilhosos da Bahia, o Axé Music, né, Rafael? Curte aí. E aí, Cidinho, essa última música que tocou, de quem era? Banda Mel, é? Banda Mel. Eu não conhecia muito de nome essa você banda. Você vê que as letras tinham um sentido muito gostoso, né? Sentido de verão, né? E falando também da questão da que ele diz, né? É a baianidade Nagô, né? Baianidade então, Nagô. Nagô é uma nação, né? Uma nação africana. Então claro. Tem essa relação com as origens também, e né? E tudo tá envolvido com a religião, você sabe disso. O axé, ele veio da África, né? Trazido pelos escravos. E aqui tomou uma nova proporção. E a Bahia premiou esse tipo de música com o surgimento dessas bandas nos anos 80. Massa. Então, dando prosseguimento, né? A essa nossa conversa sobre o axé, qual é o próximo passo? É o que a gente tem a falar aqui é uma coisa, é a questão histórica, né? O idioma iorubá, da linguística nigero-congolesa. Ficou meio complicado na minha... falada pelos iorubás e diversos países, principalmente na Nigéria, Benin, no Togo, Serra da Leoa. E no Brasil, a Bahia, ela abraçou esse ritmo e transformou esse ritmo através não só da música, mas também da religião. Ficou uma coisa maravilhosa, né? E você vê que a Bahia é o estado com a maior população negra, né, do Brasil. Isso é verdade. É o estado onde tem a religiosidade negra mais forte, onde você vê que o movimento negro mesmo, o movimento de reivindicação, é mais forte, também é na Bahia. Né? Então Exato. Tem toda essa relação, né? É interessante você perceber que o iorubá, ele é falado na Nigéria, mas como segunda língua, porque a primeira língua é inglês. Eles foram colonizados pelos ingleses, né? E aí ficaram com... Mas é uma língua local, onde eles se comunicam muito, né? Isso é interessante. Que foi levado pelos escravos africanos, né? Foram traficados para o Brasil e aí começou toda essa história, né? Do axé. É interessante a gente perceber também que toda a participação dos escravos está dentro da religião, dentro da música, dentro da culinária, própria culinária, né? Você vê que as palavras angu, xinxim, acarajé, abará, vatapá, tudo isso está ligado a essa língua iorubá. Né? Que traz o axé, né? Que o music foi o jornalista que colocou. E até essa relação da percussão, né? Que é forte no axé, na música, né? Do sim, axé. Sim. Porque dentro da própria estrutura da música, vamos dizer, o Ocidente trouxe inovações em termos de melodia, em termos de harmonia, mas o ritmo. Que é uma das funções da música também, uma das partes da música, você Sim. tem uma força da África muito forte, né? Muito uma... bacana. E outra coisa, né? Quando você vê aquela batida, dificilmente você não se mexe. É. Porque quando a música de cor, entra pela cabeça, toma conta do corpo e acaba no pé, é como frevo, né? Isso. Não é como frevo, mas mexe com a pessoa mesmo. Que o frevo também tem suas origens na África. Pé na África. E mexe com o ser humano, o cara que não quer dançar, mas pelo menos daqui a pouco você tá vendo ele batendo com a mão, ou mexendo o pé, ou o corpo, ou então ele vai para o meio do salão e vai dançar, como você próprio disse agora há pouco, né, no restaurante, que todo mundo foi um negócio maravilhoso, né? Isso. A gente tem que lembrar que o axé nasceu na década de 80, durante os carnavais, quando os trio elétricos começaram a fazer, né, as festas, né? O povo curtia muito a questão do carnaval de Pernambuco e aí o axé ficou como se fosse o hino, né, da Bahia. Começou a surgir e aí vieram vários cantores. Aí veio o início, foi com Luiz Caldas, veio Banda Mel, Banda Reflexo, aí veio Terra Samba, depois vem Daniela Mercury e assim uma sucessão de grandes cantores que estão trazendo a música da Bahia até hoje, né? É uma coisa muito importante. Sim, sim. Essa popularização do axé, ela se deu rapidamente, né? Você sabe que não atingiu, porque naquele período, né, dos anos 80, as regiões têm os seus tipos de músicas, né? E o axé, ele, de certa forma, explodiu de uma maneira que atingiu todo o Brasil, né? A nível até internacional. Todo mundo querendo saber que tipo de música era aquele, que ritmo era aquele, né? Sim. Trazia tudo de bom, né? E a gente acaba... como eu falei no começo, essa questão do preconceito mesmo, por ser um ritmo que tem essa base popular, a gente acaba não dando o devido valor mesmo. É verdade. Né? Porque você for observar ritmicamente falando, é um som muito rico, né? Muito rico. É um som que rico. Mexe com os brilhos da gente, assim, mexe com a nossa. Mexe com o corpo, com a energia, com a espiritualidade. Eu lembro, Rafa, que há uns 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, tinha uma banda no estilo do axé baiano em Camaragibe, que era chamado Banda Camará. Quer dizer, eles tinham todos aqueles tambores do Olodum, faziam aquele ritmo. Mas por falta de patrocinador, a banda se perdeu ao longo do tempo, né? Mas eles fizeram muitos shows por aí e era uma banda que era conhecida, né? A Banda Camará, que o ritmo era baiano. Era aquela batida segura, aquele ritmo gostoso, né? Massa. Inclusive, no carnaval, eles sempre saíam com 50, 60, né? Componentes. 60 componentes da banda? Da banda, tudo com aqueles tambores, né? Sim. O ritmo baiano, aquele ritmo gostoso, que quem tava acompanhando tava dançando, né? Era um carnaval livre, né? Carnaval de rua, e eles se apresentavam sempre. Era 60% do bloco era de mulheres, né? E o resto era com homens, né? E as mulheres tocando também e cantando. Massa, bem interessante, mesmo. Bem interessante. Fica pra história então, né? Fica. Mas vamos rolar o que interessa, uma música legal aí. Vamos rolar A Flor do Olodum com a banda Mel. E em seguida você vai curtir também Timbalada. Mimar Você. Vamos lá? Vamos curtir, Rafael? Simbora. Amor de lá, amor de cá, xalala. mais na beira da praia. Por esse momento eu sempre esperei. Tá gravando? Tá no ar? Tá no ar? Na Rádio Aconchego, a gente brinca. Na Rádio Aconchego, a gente aprende. Na Rádio Aconchego, a gente debate. La la la la la la la na na na na. Rádio Aconchego, pluralidade de vozes. Ligue para 31 27 25 62 e nos mande um cheiro. Rádio Aconchego. Alô, quem fala? E você continua conectado conosco na Rádio FM Aconchego 88.1. Você já sabe, você pode acessar a rádio através do blog ou mesmo através da internet, você digitando Rádio Aconchego tudo junto. E você se conecta conosco e ouve as melhores músicas, curte, se diverte, fica alegre, fica feliz, passa energia e deixa tudo de melhor, porque a Rádio Aconchego faz sempre o melhor para você. Concorda, Rafa? Com certeza. Estamos aqui com mais um programa, o Melhor da Música. Dessa vez com essa energia negra, essa energia baiana, massa. né? Esses axézão dos anos 80. Que maravilhosos, são, né? Que são botando pra fuder mesmo, né? Assim, tipo, cada pedrada de som. E que é uma oportunidade mesmo a gente tá... poder escutar, poder resgatar, né? Porque uma coisa é a gente tá sempre ouvindo só o que tá na moda, só o que... porque existe um mercado, né, das gravadoras que impõe o que a gente tem que ouvir. E a gente só escuta as músicas que estão na moda nos últimos 6 meses. E o resto vai ficando no esquecimento, né? Então a gente tem a oportunidade de ver as origens desse ritmo, assim, aqui no Brasil, né? Ouvir as primeiras bandas, ouvir como surgiu. E sempre o momento de surgimento é um momento, eu acho, mais puro, assim, né? É um momento em que o ritmo tá mais ligado a comunidade que estava gerando aqui. É verdade, mesmo, é verdade. E eu quero mandar um abraço especial ao nosso amigo Enio no Engenho do Meio. Enio. E mandar um abraço também ao nosso argentino mais querido da Rádio Aconchego, que é Gustavo, conhecido como Gus. É o nosso amigo do diário, participa aqui conosco, tem a sua programação e é muito querido pela Rádio Aconchego. Então, argentino Gus, um grande abraço a você. E curta o nosso som, o axé, que está trazendo alegria para você também. Concorda, Rafa? Como não concordar, Cidinho? Né? Não tem nem como. Então a gente dá prosseguimento a essa conversinha aqui. Você fez essa pesquisa massa e está nos presenteando um pouco mais de informação, exatamente, né, sobre o ritmo. Exatamente. É interessante lembrar o contágio dessa música no Brasil todo, né? Interessante lembrar isso. E... essas canções marcaram a geração, os anos 80 começou, mas aí as bandas vão se modificando e trazendo coisas melhores, né? Cada dia melhor. É, não é o caso da banda Olodum, que até hoje está aí, né? Fazendo sucesso, arrebentando. Sim. Quando se apresenta em algum lugar. E concorda? E o Olodum tem uma relação forte com o Pelourinho, né? Isso é maravilhoso, né? Que são bandas que mantêm essa relação com suas origens, né? Isso é massa. É, a banda Mel mesmo, ela no início, ela era o Bloco Mel, se apresentava no Carnaval de Salvador, em cima dos trios. Depois resolveram fazer a banda Mel. E aí vem com maravilhas de músicas, né? Eles trazem essa questão do axé music, né? Um dos ritmos mais tocados, não só no Brasil, como no mundo. A gente ficou conhecido no mundo através dessa música também, né? Sim, sim. Eu acho que esse tipo de ritmo, ele nos reporta a um período mais, assim, da questão da própria escravidão e o que eles faziam através de tudo, né, da música, da religião, da comida, que muitas vezes a gente não tem consciência do que está ocorrendo, né? A gente, por exemplo, a gente está se alimentando, a gente está comendo, mas não sabe que aquilo tem uma origem lá atrás, né? Isso é importante, né? A gente tem que ter conhecimento, por exemplo... angu, canjica, né? Pamonha, isso tudo vem lá de trás, né? Lá dos negros africanos, né? Eles trazem um tipo de alimentação que o brasileiro hoje se acostumou a gostar. Acho que essa relação da alimentação africana, a alimentação também indígena, né? Dos grupos indígenas, a gente tem a oportunidade de comer uma tapioca, um cuscuz, né? É uma oportunidade única, né, que a nossa sociedade conseguiu construir. Por cima de todas as desigualdades e opressões, essas culturas que foram tão oprimidas, elas conseguiram sobreviver, né? Isso é verdade, isso é verdade. Conseguiram se impor porque elas tinham muita força. A gente tem que recordar também que no início do axé mesmo, a partir de 82, 84, 85... isso foi uma modificação estrutural muito grande em Salvador, que não ocorreu só a questão musical, mas sim tudo uma questão econômica. Todo o paralelo que ocorreu ali surgiu através da música, né? Começou a se vender mais roupas, alimentos dentro de próprio Salvador, e aí o mundo queria saber o que é aquilo. Aquilo foi um susto muito grande para todo mundo. O que é essa música, axé? O que é que ela transmite? Que tipo de letra? O que é que ela faz conosco? Aí você escuta, começa a se tremer todo, começa a se requebrar, pular. Aí você vê que é aquilo que a música faz com você. Faz você sentir feliz. Concorda? Concordo. Então vamos falar um pouquinho então de quem são as próximas bandas que vão tocar pra gente? Vamos lá, vamos curtir aí com Margarete de Menezes, Faraó, né? Faraó do Egito. E vamos curtir também um pouquinho da banda Reflexo Madagascar. Massa, é isso então. Rola o play? Rola o play. Cidade reluzente. depois retornaram com o rei para a floresta sagrada, onde comeram a massa de inhame bem passada, onde será comida por todos os seus negros homens em comunhão com Deus. Ele, ele, ele, ele, ele é México, ele é México, ele é México, ele, ele, ele, ele, ele é México, ele é México, ele é México. Cidade reluzente, cidade florescente, cidade reluzente, cidade florescente. Elegibô, cidade encantada, elegibô, sua majestade real. Araqueto, ritual do candomblé, ressalva a cidade de Quetizabé. Ferido, vingou-se o homem, utilizando seus poderes. Passaram-se anos difíceis, sofreram muitos seres. Os vassalos ficaram sem pastor, a palma para não brotar com mais. As mulheres ficaram estéreis. Olha, jamais, ele, ele, ele. Ele é México, ele é México, ele, ele. Aconchego. Rádio para ouvir, rádio para falar. Você está conectado, continua conectado conosco na Rádio Aconchego 88.1 pela FM local ou pela internet no planeta. A Rádio Aconchego é assim: você liga para nós através do telefone 3127-2562, 3127-2562, e manda um cheiro ou pede uma música. Você que sabe. Mas aí como é a nossa... É a nossa rádio comunitária também. Você pode até ligar e perguntar: olá, eu gostaria de fazer o meu programa de rádio. Como é que faz? E conversa com a gente. Ou é mesmo participar. Pois é, o espaço aqui... O espaço da rádio fica no CIS, que é o Centro Integrado de Saúde. Fica aqui na... Na rua que é da entrada da Rua da Lama. A rua que vai dar no Banco do Brasil. Aqui no Engenho do Meio. Então o CIS é um espaço de práticas integrativas em saúde. Então se você mora aqui por perto, está se sentindo deprimido, está com aquela dor nas costas, você toma todo o remédio que toma e não resolve, você está com aquela dor de cabeça que não passa, está estressada, enfim, está com alguma questão da sua saúde física ou mental, você pode vir ao CIS, que é um serviço da comunidade e da prefeitura, gratuito, e que você pode ter várias práticas aqui, dentre elas práticas como yoga, como tai chi chuan, como acupuntura, como várias práticas de flexibilização, de alongamentos, práticas de dança, capoeira, a rádio que também funciona aqui, práticas terapêuticas, vários tipos de práticas terapêuticas. Então é um espaço em que se trabalha a saúde de uma forma diferente. Você não vai chegar aqui e vai ter um médico que nem vai olhar no seu rosto e vai lhe receitar um remédio, um antibiótico. Você vai ter alguém aqui que vai lhe receber, vai perguntar como está a sua vida e vai tentar cuidar da sua saúde junto com você a partir da sua vida, a partir de como está a sua vida. Então, se quiser conhecer, você venha pela manhã, por volta das 8 horas, 8 e meia, na verdade, começa o acolhimento aqui. Então você vem aqui para o acolhimento às 8 e meia da manhã, conversa com os profissionais aqui do CIS e vai ser encaminhado para alguma coisa. Desde que você traga um documento e a sua carteirinha do SUS. Então é isso, o CIS que fica... Eu devia decorar o nome do endereço aqui do CIS. É rua... Eita. Esqueci, mas fica perto aqui do Clube da Sudene. Então é fato. Chegou perto do Clube da Sudene e pergunta: gente, onde é que fica o Centro Integrado de Saúde? E você chega aqui. Só a dica. Então você já sabe. Nós estamos funcionando no primeiro andar do Centro Integrado de Saúde CIS, aguardando sua visita. Sempre que você vier, a gente tem um cafezinho quentinho aqui, uma boa conversa, esperando que você traga novidades e sugestões para a Rádio Aconchego. Somos uma rádio sem fins lucrativos, o espaço está aberto à participação de todos e todas. Então venham nos visitar, Rádio Aconchego 88.1, FM local ou internet em todo o planeta. Massa. Cidinho, eu estava pensando uma coisa. Fala, quando estava ouvindo aqui essas músicas. Porque eu tô realmente muito feliz de estar aqui hoje, porque eu tô me deliciando com essa programação musical, assim, essa seleção. A gente faz tudo com amor, né? Pois é. E uma coisa que me chama muito, muito a atenção nessas bandas, que a gente tá pegando as bandas que estavam no começo do axé, né? Isso, anos 80. Então, assim, não é querendo fazer uma crítica aos artistas, certo? Mas fazer uma crítica ao contexto. Porque quando a gente vai ver o axé hoje... Você vê como se fosse um embranquecimento do axé. Pelo menos eu percebo isso, assim. Não, isso é de forma geral, né? Você vê que alguns dos artistas estão mais em evidência. É o Saulo, né? A Ivete Sangalo, Cláudia Leite. Daniela Mercury. Pois é, e que estão fazendo seu trabalho. Claro. Tem que estar criticando. Mas critica o contexto do mercado mesmo, da música. Porque quando eu tava vendo aqui, a gente tava vendo as fotos da banda Reflexos. Então é pessoas negras, né? Com, claro. Com a roupa ligada à influência negra. Aí você vê o nome das músicas. Madagascar, que é um país africano. Você tem Senegal, outro país africano. Nigéria. Pois é, e aí você tem a banda Mel, o nome da música, Flor do Olodum. Claro. Né, também Baianidade Nagô. Então isso. É como se essas bandas tivessem Faraó do Egito, né? Pois é, essa trazendo relação o próximo, que você sabe que o Egito fica nas proximidades da África, né? Exato, então trazendo essa raiz africana muito forte, né? Umas letras bonitas, um ritmo marcante, assim. Eu queria até, Rafael, rolar o medley com Ivete Sangalo, só pra gente relembrar como foi bem feito com a participação do Olodum. Quer dizer, toda a batida do Olodum, todo o ritmo que foi feito. Quem não assistiu, veja o clipe que está maravilhoso. Então é o quê? É um medley? É, ela canta duas músicas, mas são músicas maravilhosas daquela época. Ela não está trazendo nada de novo nisso aí. Ela está modificando com a nova roupagem, com a participação do Olodum. Fazendo homenagem. E o Olodum que a gente estava pesquisando aqui. Exatamente. Agora, né? É uma referência também a uma grande divindade. Exatamente. Né? Deus dos deuses, né? Deus dos deuses, né? Na religiosidade africana. Exatamente. Então a gente rola para curtir. É uma coisa extraordinária da maneira que foi feito. Foi um clipe muito bem feito. Uma estrutura muito bem feita também. E o som foi de qualidade. Vamos curtir? Simbora. Yeah. Você continua conectado conosco na Rádio Aconchego 88.1. E você sabe, aqui nós fazemos, organizamos o melhor da música para você. E aí, Rafa? Curtiu? Tá curtindo esse som? Gostou do Axé Music? Gostei, gostei demais, Cidinho. É um som que eu sempre gosto de escutar, assim, principalmente esses mais da pedrada, assim, mais antigões. É, sempre mexe muito comigo e ter a oportunidade de estar aqui botando esse som também para rolar nesse FM, botando esse som para rolar na comunidade, eu fico bem feliz. É 88.1, você sabe, é FM. Simbora, então é isso, né? Estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, mas lembrando a você que na próxima quinta-feira nós estaremos aqui de volta, curtindo o Melhor da Música, a partir das 11 horas, de 11 às 12 horas. E nós estamos preparando esse programa para reprise em outros horários da rádio. Você fica curtindo todos os dias na nossa rádio e fica curtindo o melhor da música e o melhor de todas as músicas que estão sendo roladas conosco. Concorda? Com toda certeza, Cidinho. Então, eu quero já aproveitar e me despedindo, deixar registrado para toda a comunidade aqui, quem foram os bravos e as bravas que estiverem nos ouvindo, que hoje é um dia feliz também, né, pra gente, porque claro. Nasceu uma nova estrela, né? É Maria Letícia, né? Maria Letícia, é uma sobrinha minha, né, que é a filha de uma prima, mas que é uma prima que cresceu comigo, cresceu como irmã. Exatamente. Então, um cheiro grande pra Larissa, a mãe, pra Juninho, que é o pai. É, exatamente. E deixar registrado. E toda a família hoje está em festa, né, com esse nascimento. Todo mundo se reuniu hoje pela manhã no Hospital Esperança. E o Esperança traz um nome, Esperança, né? É ligado à Rádio Aconchego, que também é uma esperança. A gente traz o melhor de tudo para vocês, inclusive as notícias de quem está chegando ao mundo hoje. Massa. Então, e é bom também que a notícia que é Maria Letícia já é a futura integrante da rádio, da, né? Da Rádio Aconchego. Daqui a alguns anos, a gente já vai preparando ela desde nova pra quando chegar o quê? Nos 15 anos de idade, 16, ela já tá aqui fazendo o programa dela. E dando lição na gente, né? De como se faz. Porque a nova geração sempre chega pra mostrar pra gente como é que se faz de verdade as coisas, né? Exatamente. E você não pode esquecer que a Rádio Aconchego tem na técnica de som o nosso Rafael Tenório e na locução Cidinho Silva. E sempre que você puder estar conectado com a Rádio Aconchego, você vai ver lá, vai escutar o melhor de tudo, o melhor de música, os melhores comentários. A gente sempre traz com muito carinho para você. Não esquecendo que o nosso programa, na próxima quinta-feira, vai rolar das 11 às 12 horas, né? Todas as quintas, de 11 às 12 horas, o melhor da música. E o Rafael estará comigo aqui, fazendo esse programa, se deliciando com os sons. É, já rolou uma promessa, né, de que vai ter um especial de música pernambucana, é isso? É, vamos rolar na próxima quinta-feira, vamos chamar só Pernambuco, né? Só Pernambuco, então o melhor de Pernambuco, os cantores, temos Lenine, temos Almir Rush, temos Santana, temos Luiz Gonzaga, então nós temos muita coisa boa, né? Vamos rolar muita coisa boa aqui, então você fica conectado na próxima quinta e vai ouvir o melhor da música, de Pernambuco nesse caso. Então simbora, então... Até mais, né? Até a próxima quinta-feira, Rafa. E a gente agora, fica... Vai encerrar com o quê? Vai encerrar com o quê, Rafa? Segundo me foi indicado aqui, a gente encerra com Bagdá. Bagdá, Banda Mel. Vamos curtir.